Não é apologia. Oba, lá vem vela. Então taca fogo nela. Oba, lá vem vela. Acende logo ela. Acende logo ela. A procura do bem-estar de andarilho atrás dela. Bela, quero que me deixe na sequela. Erva, lá vem vela. É a cura da nação, salva a pátria de muita gente na favela. Grande serra, safa, rode boy, sai lá. Estilo grande amã, louco freestyle. Queimando uma marihuana, santa poderosa, caia. No verdinho selecta, faia, faia. Vem, que você me faz bem. Tranquiliza, faz minha mente, o coração fica zen. Ameniza, pomada na ferida, diabetes, insulina. Transa e a camisinha, me levou ao sorriso. Acende a luz da inspiração. Momento difícil contigo e se torna bom e produtivo. Oba, lá vem vela. Então taca fogo nela. Oba, lá vem vela, acende ela, quero ela. Quero ficar na sequela do verão à primavera. Psicodelia impera pela mente que se eleva. Milhares de pensamentos sofro sobre o efeito dela. Minha grande amarela, minha calma liberta. Haxixe a minha alma que a seda se aperta. Vibe positiva, ó planta tão bela. Usa o teu poder e liberta a favela. Vamos cultivar, fumaça pro ar. Planta pra não pagar, quero legalizar. Chama estado atual, traz a seda pra cá. Família 4:20, já vai de chavar. Hora de relaxar, problema sai pra lá. Boca de chaminé, traz neblina pro ar. Oba, lá vem vela. Então taca fogo nela. Oba, lá vem vela. Acende logo. Vem ela com seu vestidinho de papel. Toca fogo, amaco mel, depois viaja pro céu. A vibe que ela revela quando beija essa donzela. Fiquei com olho vermelho e já conheço essa novela. Me deu uma larica, dá um pouco mortadela. Se ela sumir na volta, eu busco ela de magrela. Não importa o lugar, eu entro em qualquer favela. Vários te discriminam, mas nunca vou te deixar. Tua inspiração que fez eu compor a canção. A harmonia perfeita, aproveita essa brisa que ameniza a alma e a paz. Canaliza um perfume proibido que é tão fascinante, domina minha cabeça e deixa tudo impressionante. Se um dia eu casar, marihuana é minha amante. Oba, lá vem caindo a cinza, fumaça pra cima, bolando outra tora na brisa. Na brisa.